Punk africano! Punk africano! Revolução! Punk africano! Punk africano! Punk africano! Revolução! Punk africano! Apresenta a mixtape Bang Africano, cano, cano, cano, cano.